O Sistema Nacional de Emprego da Paraíba anunciou a abertura de mais de 900 vagas de trabalho em 15 municípios do estado. Só em João Pessoa, são 519 oportunidades, sendo que 300 delas são para operador de telemarketing. A cidade de Santa Rita também se destaca, com 159 vagas, incluindo postos para embalador manual e operador de máquinas. Em Campina Grande, há 53 vagas em áreas como vendedor, motorista e mecânico. Outras cidades como Patos, Cajazeiras, Princesa Isabel, dentre outras também estão oferecendo novas oportunidades. Os interessados devem procurar uma unidade do CIMPB com documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 83-3218-6600.